aberta a defesa do Grêmio, entrou Marquinhos pela grande área, caiu falta. Na entrada da área, sofreu uma falta. Fora da área, Marquinhos voou e o juiz marcou a falta. Houve a falta aí, Macedo? Para mim houve a carga por trás quando o Marquinhos dominava, entrando área dentro. A falta marcada pelo Paulão, o Jandir reclama que foi com ombro, mas por trás não tem ombro. Prepara-se para fazer a cobrança, Marquinhos. Atrás dele está Célio. Célio está reclamando que o Juninho está muito próximo da bola. O Caíco vem marcar o Juninho. Atenção, prepara-se Marquinhos, partiu para a bola, colocou e é gol! Do Internacional, Marquinhos colocou, furou a barreira. Emerson, quando pulou, não alcançou, a bola passa por ele. 3 minutos de Grenal, Internacional 1, Marquinhos, Grêmio 0, Macedo. Caíco no meio do campo, Carlinhos tenta tirar a bola dele, o 11 do Grêmio, o 11 do Inter, bola de Caíco, Caíco atrasou para Célio, Célio na linha de zaga, passa a bola para Maurício, entrando pelo lado direito, Célio Lino, bola de Maurício para Célio Lino tentou o drible, entortou Carlos Miguel com belo drible, arrancou para o campo de ataque, e abertura para Maurício, boa bola, ao lado da grande área, cruzou de primeira para Nando, vai desviar, desviou e gol! Gol! Internacional, jogada sensacional, Célio Lino abriu para Maurício, Maurício cruzou para Nando, ele com a face interna do pé desviou, tocou no canto esquerdo de Emerson, aos 3 minutos de partida, no segundo tempo, mesmo tempo do gol do primeiro tempo de Marquinhos, agora Nando faz 2 para o Inter, 1 para o Grêmio, Silvio. Olha, e se um dos zagueiros do Grêmio acaba escorregando, eu diria que o gol do jogador Nando seria a repetição do gol do Alcindo, foi com facilidade que o Inter tramou pela direita, o Célio Lino driblou o Carlos Miguel, veio pra dentro, aí pelas costas do Célio Lino passou o Maurício foi lançado na direita, veio o cruzamento, não põe forte, parou a zaga do Grêmio, Paulão e também o jogador Wagner, aí o Nando com muita tranquilidade no meio dos dois, atirou com a perna direita, tirou o Emerson do lance e marcou Inter 2-1, Rui Lauro. E por coincidência de novo a 3 minutos, como no primeiro tempo, quando o Marquinhos fez 1-0 de bola parada. O lado esquerdo do Inter, Daniel e Caíco, tem funcionado muito nas últimas partidas. Desta vez voltou o lado direito com Célio Lino, Maurício para Nando no primeiro pau, desviar da zaga e do goleiro Rui. Eu esperei o final dessa jogada em que de Fernandes pegou a bola, mas Nando fez jogada de centroavante, ele tirou a frente do zagueiro na cruzada do Maurício e tocou para a rede. Um jogador contestado que estaria inferior a Gerson, marca um gol que pode ser muito importante. É o 49º gol do Inter no campeonato, terceiro de Nando. Com esta vitória o Inter joga pelo empate, quarta no Beira-Rio para ser o campeão gaúcho. É o gol 919 na história dos Grenais, o gol 474 do Inter. Bola de Silas, Silas para Daniel, Daniel dominou, ainda bola com Daniel, Daniel entregando para Silas, ainda bola com Silas, Silas pela esquerda, vai levantar, levantou para Nando de cabeça, vai marcar e é gol! Gol do Internacional para matar o Grêmio! Nando de novo de cabeça, na função de centroavante, jogando como centroavante, Silas levantou, ele deu de cabeça nos cantos esquerdo de Emerson, 1 minuto e meio além do tempo regulamentar, 46:30, 3 para o Inter, 1 para o Grêmio, o Internacional leva toda a vantagem para decidir no Beira-Rio. Termina o jogo. Então, chegando aqui no centro do gramado, no Nando, que acabou com 2 gols, hein, Nando? Encaminhando aí o título pro Internacional, Nando. Foi importante, né? A equipe jogou bem, conseguimos ganhar. Nando marca o seu 4º gol no campeonato, gol 50 do Internacional. O Colorado quebra um jejum de 8 clássicos sem vitórias e precisa só do empate, quarta no Beira-Rio, para ser bicampeão gaúcho.